tudo é tão complicado. Como um beijo inesperado que um dia você me deu. Sinto pena de quem eu era, não aguentava mais a espera antes de saber quem era você. Palavras tão vagas sobre eu e você. Nunca foi tão fácil te esquecer. Te vejo de longe, não penso em voltar. Não tenho mais pressa pra te encontrar. E não há mais nada pra lhe falar. Agora eu tenho a certeza, reconheço minha beleza, que é de grandeza tipo um 6. Por favor, me entenda errado, não me deixa amargurado, nem lamente porque me perdeu. E o que aconteceu lá atrás não foi nada demais, simplesmente aconteceu. E o que aconteceu lá atrás não foi nada demais, pra você e em mim doeu.